Sessão 43 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Silva Jardim, de José do Patrocínio. José do Patrocínio, Estado do Rio, Campos, 1851. José Carlos do Patrocínio, cujo nome está ligado para sempre à história das nossas conquistas liberais, como a abolição da escravidão e a proclamação da República, é uma organização perfeita e completa de jornalista moderno. Ao serviço da causa santa da liberdade, esteve sempre a sua pena aparada e a sua palavra fulgente. Fez as suas primeiras armas na Gazeta de Notícias. Depois foi para a Gazeta da Tarde, de Ferreira de Menezes, fundando mais tarde a Cidade do Rio, em que ainda hoje cintila e fulge o seu talento. Agitador político, o seu ataque é temível e a sua pena fere rudemente, sem pena nem compaixão. Há quem tenha cognominado o Roquefort brasileiro. Como romancista, Patrocínio publicou Mota Coqueiro e O Retirante, onde teve ocasião de mais uma vez mostrar a pujança de sua imaginação e a força do seu extraordinário intelecto. É somente pelo calor, pela viveza de seu estilo, que Patrocínio merece ser lembrado como o romancista de Mota Coqueiro e do Retirante. É da Academia Brasileira de Letras. Silva Jardim. Chamava-se Antônio da Silva Jardim. Magro, estatura de tiers, pálido de argila, barba inteira, rente, pontiaguda, vestindo corretamente, parecia, à primeira vista, uma dessas nulidades elegantes a que a natureza, satisfeita por afeminar-lhes o aspecto, regateia lugar no espaço. Bastava, porém, reparar na flexão das suas sobrancelhas espessas, na expressão imperativa do seu olhar, para descobrir dentro dessa míngua orgânica um homem, um caráter em carne viva. A fortuna nunca lhe sorriu. Foi o operário de si mesmo. Nascido na antiga província, hoje estado do Rio, veio adolescente para a capital brasileira e entrou pela Secretaria de Instrução Pública, na época dos exames, lembrando um pássaro selvagem a voejar a esmo numa tonteira de luz. As suas notas foram verdadeira conquista, tamanho era o seu atrevimento no ataque ao ensino oficial. Feitos os preparatórios, entrou na Faculdade de Direito em São Paulo como um invasor, quebrando os velhos moldes acadêmicos, apavorando os mochos do classicismo com o clarão aurorial da filosofia positiva. Ficou algum tempo só, águia pairando no isolamento da sua excentricidade, mas, pouco a pouco, outros talentos, outras energias lhe se congregaram e Silva Jardim tornou-se um centro de prestígio acadêmico. Quando se doutorou, já o seu nome era repetido pela estima pública. Parece que sentiu então necessidade de concentrar todo o ardor juvenil para amadurecer o espírito. Em vez de entregar-se logo à política, recolheu-se ao magistério. Ensinou história na escola normal, convertendo os discípulos em outros tantos amigos e fazendo-se respeitar como o professor modelo. A cadeira oficial era, porém, uma prisão, e Silva Jardim precisava de toda a sua liberdade. A sua palavra, como a de Jesus, aspirava a um dorso de montanha, uma tribuna para a multidão. Demitiu-se, pois, e foi armar tenda em Santos, berço do patriarca da independência brasileira, cidade emancipada de todos os preconceitos e de todos os servilismos pela vida comercial. Foi aí que o ouvi pela primeira vez, à noite, ao clarão de Archotes, no momento em que se recolhia uma passeata cívica de abolicionistas. A sua voz atenorada, monótona, produziu-me a impressão de uma labareda imóvel, aquecendo forte, mesmo à distância, mas de onde não escapava uma fagulha para atear incêndio. Silva Jardim era, então, positivista ortodoxo e evangelizava segundo a sua igreja. O seu discurso não tinha uma aresta. Era uma onda mansa que espumava, de quando em quando, sem estrépito, uma aspiração popular. Confesso que foi grande a minha decepção. Contava com um agitador e deparava com um pedagogo. Perdemos-nos de vista até maio de 1888, data em que o Partido Republicano de São Paulo deliberou entrar em fase revolucionária, declarando guerra sem tréguas ao Terceiro Reinado. Silva Jardim começou, então, a ser o primus inter pares. Na reunião de 24 de maio de 1888, convocada pelos republicanos paulistas para formar a Caixa Revolucionária, capitalistas presentes assinaram quantias relativamente ridículas. Silva Jardim era pobre, tinha já cargo de família, porque aliara-se a uma das ilustres descendentes de José Bonifácio, mas, para dar exemplo de dedicação às suas ideias, comprometeu-se por soma maior. Valeu alguma coisa o estímulo, mas apesar disso, ele verificou mais tarde que não era possível confiar nesse recurso como o principal instrumento de êxito revolucionário. Deliberou, pois, agir por si só, sem pedir conselho, sem receber ordens dos chefes. Querendo revolucionar, começou revolucionando-se. Agora já não era o orador calmo e frio, o filósofo, enfim, era o propagandista impetuoso, violento, sanguinário. Os seus discursos estrelejavam chamas como um ferro em temperatura branca. Parecia uma maré de fogo avançando contra o trono. Tendo começado o incêndio em Santos, estendeu-se à província de São Paulo inteira, à capital do Império, às províncias do Rio e Minas Gerais. Falava em 3 e 4 cidades no mesmo dia, com um relógio na mão, para obedecer ao horário das estradas de ferro. Após o seu discurso, aparecia no lugar um centro republicano. O Império, mole e bonacheirão, encolheu a princípio os ombros. Que falasse, outros haviam feito o mesmo. Porém, a inércia popular, a maior parte das vezes, e outras o coice das armas do exército, tinham bastado para impedir que a semente republicana germinasse. A propaganda de Silva Jardim tomou, entretanto, tamanhas proporções, era tão evidente a sua eficácia, os seus resultados eram tão imediatos, que a monarquia tomou a deliberação de resistir-lhe. Cada vez que o orador republicano assomava a tribuna, corria iminente perigo de vida. Pedradas, tiros de revólver, tumultos, lutas à mão armada, interrompiam-lhe o discurso e ele, calmo, de pé na tribuna, com os braços cruzados, o sorriso nos lábios, esperava que a tormenta passasse e continuava. Quando era de todo impossível dominar o tumulto, e se dissolvia a reunião, Silva Jardim se retirava, arriscando tanto a vida como o mais humilde dos seus correligionários. É muito conhecido o episódio da viagem do Conde D, esposo da herdeira da coroa, às províncias do Norte. como Sua Alteza se embarcasse a bordo do paquete Alagoas, o mesmo que devia transportar para a Europa a família imperial banida, Silva Jardim tomou passagem no mesmo paquete. A viagem principesca tinha por fim avigorar no norte, abolicionista, a fé monárquica que a lei de 13 de maio havia abalado no sul até os seus alicerces. O tribuno republicano apercebeu-se do manejo e resolveu contrapor, com risco de vida, uma corrente republicana à forte corrente monárquica que ia inundar o norte. Só uma província, a da Bahia, pôde ouvir Silva Jardim, mas aí mesmo, atacado à mão armada desde o momento do desembarque e obrigados os republicanos a travar luta, de que resultaram ferimentos e mortes, força foi interromper essa viagem em Pernambuco. Os republicanos dessa província, ainda que se sentissem com força para garantir a palavra a Silva Jardim, considerando que se daria fatalmente grande efusão de sangue, de que resultaria uma revolução, que, sendo parcial, não aproveitava imediatamente a causa republicana em toda a pátria, conseguiram o silêncio do tribuno, publicando um protesto coletivo. Avalie-se, porém, o efeito desse golpe de audácia temerária pela declaração que o príncipe itinerante se viu obrigado a fazer, pública e solenemente. Sua Alteza, em nome da família imperial, declarou que a monarquia não pretendia resistir à opinião pública. Ao contrário, comprometia-se a submeter-se ao pronunciamento dela, feito pelos meios regulares. Dois ou três meses depois deste incidente, a monarquia era deposta em 15 de novembro de 1889. Para os que acreditam na Europa que o advento da República foi exclusivamente devido ao pronunciamento militar desse dia, sirva este rápido bosquejo da vida de Silva Jardim para despersuadi-los. A República estava feita nas consciências, precisava apenas de ser consagrada na lei. Proclamada a República, a figura de Silva Jardim ganha ainda maiores proporções na sua história. O futuro historiador, quando tiver de julgar as alianças partidárias que o grande historiador celebrou para dispor de um partido, poderá ser rigoroso, mas ao ver tanto devotamento esquecido, tanto sacrifício mal aquinhoado e ao mesmo tempo tanta altivez da parte da vítima, há de lembrar-se dessas palavras de Guizot. Duas coisas tão grandes quanto difíceis são necessárias à glória de um homem: suportar o infortúnio, resignando-se com firmeza, crer no bem e confiar nele com perseverança. A República, a que Silva Jardim sacrificara a sua vida, não teve um cargo de confiança para dar-lhe. Para não deixar trair-se a sua justa queixa, o sacrificado voltou costas à pátria e veio para a Europa pedir ao estudo maior força de resignação e de patriotismo. Morreu tão tragicamente como tinha vivido e ainda no último momento afirmou a sua extraordinária força de vontade, muitas vezes temerária. Queria ver de perto Vesúvio. Estava em erupção. Tanto melhor. Assim era mais belo. Em vão o seu companheiro e amigo reclama. Em vão o guia aconselha. Em vão o solo, queimando já as plantas dos caminheiros, lhe faz miúda advertência. O homem das grandes audácias caminha sempre, até que uma garganta subitamente aberta, vomitando fumo, engole-o. Ainda neste momento supremo, o herói não se trai por um grito, limita-se a levar as mãos à cabeça como único testemunho da sua agonia silenciosa. Bela sepultura o vulcão, extraordinário destino do grande brasileiro, até para morrer converteu-se em lava. Fim da sessão 43. Gravado por Rogério Maciel.